sem os meus brilhar. Teu sorriso faz meu coração saltar. Teu cabelo faz-me lembrar o mar. Tua boca faz a minha desejar. O teu gosto, o teu corpo eu nem sei, mas o que sinto agora dirá. Eu quero te amar, quero te beijar. Eu quero o teu corpo bem juntinho aqui ao meu. Eu quero te amar, quero te beijar. Fingir que no mundo existe apenas tu. Ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 71ª emissão de Quotas da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje é dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E por isso, tal como eu referi desde o início deste programa, o Quotas da Música iria abordar diferentes épocas temporais da música internacional, mas sobretudo da música nacional. Hoje, sendo o dia de Portugal, o nosso belo país, iremos escutar um excerto daqueles que são os 10 CDs mais vendidos em Portugal de músicos portugueses. Baseando-nos na tabela oficial desta semana da Associação Fonográfica Portuguesa, vamos antecipar aos nossos colegas do Top Mais. Espero que não levem a mal. Ora, o número 14 nessa lista é Dário, com o álbum Quero Amar-te. Ouvimos aqui a melodia Eu Quero-te Amar, desse trabalho discográfico, que é o 10º mais vendido entre músicos portugueses. Segue-se o número 13, nono na nossa tabela particular. Luísa Sobral e o seu álbum de estreia de Cherry on My Cake. Ouçamos desse trabalho a faixa número 8, chama-se Chico. Já passaram 2 anos e tal, e do Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera, com o seu palume e o prato do costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Só Chico, oh Chico, onde te foste meter? Oh Chico, oh oh oh oh Chico, não me faças mais sofrer. Esta pequena rua sonha encontrar um português com olhos cor de mar. Ninguém entendia o porquê da maluqueira que tinha do outro lado da fronteira. Seu Chico em Almerimar, e logo ali decidiram casar. Deus levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Oh Chico, oh Chico, onde te foste meter? Oh Chico, oh Chico, não me faças mais sofrer. Viveram 10 anos sem

close its door. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Decidimos homenagear esta data com os 10 álbuns mais vendidos em Portugal, cujos autores são de nacionalidade portuguesa. No top oficial da Associação Fonográfica Portuguesa, no número 4, já foi líder desta tabela, aparece o grupo Amor Eletro. O álbum chama-se Caio Carmo e a Trindade. A música de abertura, mas a que vai fechar o programa de hoje, é A Máquina Acordou. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Rasguei o teu perdão. eu já só vou amar. Que bom não acabou. A máquina acordou.